Essa é a nova do João Brasil, hein? Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. E que é isso, Michael Douglas? Opa, aleatório! Tá aqui de novo? Nós também! Assuntos Aleatórios está de volta! O podcast mais aleatório de toda a podosfera está de volta novamente! No dia de hoje, temos muitos recados para dar, não é, Fabrício? A gente sempre tem muito recado para dar. Então, vamos lá, eu vou subindo você aqui. E-mails, que temos? Cara, e-mails, a gente tem um e-mail muito especial, a gente tem um e-mail de uma empresa muito importante. Quem mandou e-mail pra gente foi a Apple. Nossa! Tô falando que eu vou ficar rica com essa porra! Vamos lá, Fabrício, então... Eles estavam patrocínio, que a gente vai viajar para os Estados Unidos? Vai ganhar iPhone 7. Ainda não, tá perto. Tá perto, é um pouco antes. O que que é? Cara, é uma notícia muito legal. Finalmente, agora a gente é oficial, a gente tá nos canais de podcast. Ah, eu não acredito. Tá no iTunes? Ah, mas a gente tá no iTunes, é muito chique. Sim. Sim, seu aleatório. Agora você pode encontrar a gente no iTunes. Não somos mais clandestinos. Não somos clandestinos. Mas o que significa encontrar a gente no iTunes, Fabrício? Significa que agora você aí da tropa aleatória pode encontrar o nosso podcast e todos os aplicativos. Você pode encontrar ele no aplicativo nativo do seu iPhone que você comprou com o seu dinheiro da Elite Opressora. Você pode encontrar nos aplicativos para Android, WeCast, por exemplo. Mas como é que o nosso jovem aleatório vai baixar o iTunes no Android? É muito fácil, nosso querido host. Ele vai entrar lá na barrinha de busca do player preferido que ele tiver de podcast. Pode ser qualquer um pra pegar podcast. Pode ser qualquer um. Tipo? Tipo o WeCast, tipo o Red Poison. Red Poison tem o... Podcast Addict. Podcast Addict tem... O que mais, Jean? Olha, eu uso o iTunes mesmo. Ah, porque ele é ser grande opressor. Eu uso o que vem junto com a Apple, porque é nativo da Apple, é melhor, né? Ah, tá certo. Não, vamos evitar polêmica. Você também, que acabou comprando um celular Xing Ling, funciona também, incrivelmente. Dá funciona, baixar, funciona no Xiaomi. Você que comprou um Xiaomi lá na China... iPhone pode ser que funcione. Mas, Fabrício, o iTunes mandou um e-mail pra gente. Pra qual e-mail que eles mandaram? Cara, boa pergunta, que a minha memória de peixinho dourado vai precisar da ajuda do host. É sempre assim, são assuntosaleatorios@gmail.com. São com o tio ou seu tio? Seu tio, nada na internet tem tio e acento, Lígia. Ah, não? Não, acho que é por isso que você não consegue mandar um e-mail. Só tem que voltar. Cara, que absurdo. Exatamente. Né? Então, é só você escrever aí no seu destinatário, são assuntos aleatórios, tudo sem acento, @gmail.com. Só enviar sua história pra gente, envia pra gente se o medo que você tem, envia pra gente qual é o filme infantil que você mais gostou, qual é o filme infantil da sua infância, envia pra gente qual é a mania mais escrota que você tem, ou aquela mania que a sua mãe tem, que você sabe que ela faz toda noite. Lembrando que na hora de buscar lá o nosso podcast, escrever direitinho, não escreva com o seu amigo X, escreve bem certinho, assuntos aleatórios. Com acento. Com acento. Exato. Não é crase, é acento. Mas, agudo. Olha, mas vamos ao que interessa. Hoje o negócio vai pegar. Ah, o episódio de hoje ele tá sensacional. Ah, foi o melhor que a gente fez até hoje, hein? Preparamos um episódio sensacional. E aí, galera? A pauta tá quente. Mas vocês estão ouvindo? Tá tocando. O celular tá tocando. Peraí, gente, deixa eu atender aqui, porque já tentou ligar várias vezes. Que é urgente. Não, é mensagem. Peraí, vamos lá. Vai! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seu aleatório. Está de volta o episódio, e o episódio de hoje, sensacional. Estamos trazendo um novo formato dentro do nosso podcast. É o Jornal Aleatório. O jornal que traz somente, e eu digo somente, o néctar. O néctar. Tudo que tem de melhor. O suprassumo do jornalismo brasileiro. Aquela primeira prensa na azeitona, né? É. O extra virgem. Isso, aquela notícia. Aquela notícia que você não pode viver a sua vidinha aleatória e randômica sem saber dessas notícias. Gente. São notícias que vão mudar a sua vida, vai contribuir muito para o seu crescimento pessoal. Pode usar na prova? Não. Ah, pode ser que caia no Enem. É o tutano do jornalismo, né? Eu acho que eu não consigo encontrar a palavra melhor. É o tutano do jornalismo. Eu pelo menos, tenho umas aqui que eu tô chocada. É, realmente, assim, guerra. Tá pra rolar uma guerra nuclear, não tá? Tá aí, o cheiro tá no ar. Tá no ar. Mas nós vamos falar disso? Não, isso é uma notícia importante? Não. A gente não é dos Estados Unidos e nem da Coreia. Brasil a mesmo. Gente vai estar do lado que ganha, a gente sempre faz isso. Espera o cara ganhar. Manda uma galera lá na última semana. Na última semana manda uma galera. Vocês que são reservistas aí que tem que ficar um pouco assim, mas duvido. Que é, mas eu era mulher antes, troquei de sexo, então. Tá tudo ok. Nunca vou me pegar. Eu sou testemunha de Jeová. Então ok. É, você também não vai pegar. Tá tudo certo. Legal. Poderíamos falar que tem uma nova pílula que vai curar o câncer? Poderíamos, mas isso não é do nível não. Do jornal aleatório. Não é prioridade aleatória. Não é. Se você tá procurando assim uma notícia randômica pro seu dia, acabou de chegar. Você acabou de chegar. Jovem aleatório, você tá no lugar certo. Vamos lá, eu vou levantar aqui a primeira notícia que eu nem sei se eu tô pronto pra passar isso pra vocês. É o seguinte, fã... Só vamos fazer assim, ó, você é fã novo, não tiver uma estabilidade emocional muito grande. É importante alertar, tá? Porque assim, a gente precisa alertar as pessoas que é pesado. É pesado, tá? É pesado. Ah, mas eu tô vendo aí na internet a baleia azul. Você não viu nada. Meu amigo, o que eu vou trazer aqui é aleatório demais. Aleatório, vai bugar você. Vou trazer a primeira novidade aqui, a primeira notícia. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é. Fã de BBB 17 gasta 1.2 mil para a gaúcha vencer o BBB 17. Nossa. E agora, Brasil? Foi uma notícia tão aleatória que deixou todos nós calados. É. É impressionante. Faltou força. Não, se a gente for pensar que assim, o que levou, né, ela fazer tudo isso? Qual que foi a motivação dela pra gastar esse dinheiro? É porque a gente pode tratar como assim, fã, assunto básico, né? A gente pode tratar isso de modo raso. Mas não é, gente. Isso é um motivo, a gente tem que descobrir a raiz. É. Mas esses R$1.200 que ela gastou, foi mandando SMS, foi ligando? Ligando do celular e ligando do telefone fixo, além de torpedos. Tá certo. E além disso, ela votou gratuitamente pra internet. Isso. Ela queria muito que essa menina ganhasse. Queria. Tá certo. Inclusive... Qual é o nome dessa menina, alguém sabe? Acho que é Emily. E o detalhe que foi uma que, pelo que eu acompanho, né, nas redes sociais, era uma que era extremamente odiada na internet. Todo mundo sempre teve umas notícias. Então, mas eu gostava do esqueleto do He-Man. Tem gente que torce pro contrário. Mas na notícia... Eu torcia pro Theo Becker, na Fazenda. Esse era o mito. Na notícia específica dessa, tava contando que o motivo dela gostar tanto da gaúcha é porque ela lembrava da filha dela. Tem todo que morreu? Existir. Que morreu não num acidente? Não me recordo. Cara, essa menina tem que estar morta. É o único motivo. Porque se não tá, acho que talvez ela mate a mãe agora. É, porque... Porque R$1.200 em... Mas você sabe, essa notícia ela traz uma coisa pra você, o meu querido aleatório. Que o brasileiro é escroto. Não é. Pelo que diz a internet, está na internet, é verdade, escolheram uma escrota pra ganhar. Dizem que a menina é babaca. Dizem que a menina é babaca e é escrota. Mas essa notícia, jovem gafanhoto, ela traz uma coisa pra você, que aquele tipo de coisa que fala no seu vidinho ali. Acredite nos seus sonhos. Sabe o que aconteceu? Essa mulher que venceu o BBB foi na casa dessa moça que gastou R$1.200.000 pra dar o que pra ela? Pra pagar a conta? Não, pra dar um abraço. E tirar uma foto. Tirar, um reconhecimento, sair todos os sites de fofocas. Ela não devolveu os 1.200. Só não saiu no Ego por quê? Vamos fazer um minuto de silêncio, nosso querido Ego. A gente nunca mais vai saber notícias como Tarcísio Meira atravessa a rua. Não foi o Tarcísio Meira, foi o Caetano Veloso. Tarcísio Meira também, já vi notícias. E o outro faleceu, foi... Não. Só atravessou a rua. Atravessou aquele a rua. Que entra no tá seu certo. Carro. Entra no seu carro. Eu vi uma que saiu atrás desses tempos na Ego, que é... Anitta almoça na Barra. Não, isso daí é puta novidade, mas tem uma que é... Era Fiuk, entra na balada, senta um pouco no sofá da balada e manda uma mensagem. Amor, vou atrasar. Será que vai atrasar? Como será a nossa vida agora sem Ego? Você não vai conseguir dormir mais. Não, mas a boa notícia é que não é o nosso único episódio. Você vai ter essas notícias assim bastante. É, porque a gente começou a ver que o Ego, embora ele tenha notícias super importantes, com a nossa sorte, a gente tem vários outros sites que tem notícias que são tão importantes quanto. Com a ausência do Ego, isso já estava escrito na Bíblia. Com a ausência do Ego, encontra-se uma brecha. Uhum. E é numa brecha, caros jovens, que a gente entra. Diz um outro provérbio muito bonito que morre um pássaro, mas nasce um cisne. Não. Exato. É um cisne aleatório. Olha aí. É isso que a gente tá fazendo. Mas vai... É isso. A gente vai ganhando força. Ó, se um dia acabar o Jornal Nacional... É nóis. Nos aguarde, molecada. Tô nos pronta. Aguarde. É isso aí. Vamos... Agora que a gente já entrou nesse clima, vamos começar com a próxima, que é... Fiuk pousa em lancha e diz... Existem boatos de que eu estava numa pior. É, só, a gente tem visto que assim, o Fiuk aparece bastante. É. Né? Eu não sei se é porque ele tá na novela agora. Quem é Fiuk? Quem não conhece? Quem é o Fiuk? Fiuk é o filho do Fábio Júnior. Deve ser o 15º filho. Ah, é de filho. Não, porque ele é um dos mais velhos. Ah. Ele é irmão da Cléo Pires. Ele é um dos mais velhos ali. Ele era da quando o saco leva. Dele era novo. É, ele já tem o Fábio Júnior já tem filho agora. Se eu não me engano, a mãe dele tá grávida de novo. A referência que a gente tem do Fábio Júnior é do tempo do Jorge Tadeu. Exato, isso? É. Que ele era galanzão, que ele era galanzão. Alma gêmea, essa coisa toda aí. Bate coração, hein? Pai. Eu tenho uma colega que ela faz parte do fã-clube do Fábio Júnior. Ah, mas é muito importante. Mas é porque a Camila é velha. Essa história na verdade, da colega, essa amiga não é minha, é amiga de minha mãe. Mas a mulher, ela é realmente, ela é fãzaça. Ela só anda a camiseta com a estampada com a camiseta, com a foto do Fábio Júnior. E o que dela? O que uma moça dessa deve achar do Fiuk? É o novo Jesus, né? Porque é se Fábio Júnior é Deus, Fiuk é Jesus. Então, talvez seja por isso que ele esteja pra você, notícias. Pra você aí que tava se perguntando aí, esses dias atrás, tava aí, meu, por onde anda Fiuk? Será que ele está na pior? Como é que está Fiuk? Será que ele tá na pior? Como será que ele vai pra praia? Será que ele nada? Será que ele pega uma lancha? Será que ele tá cabeludo? Será que ele tá uma mão da porra? Não. Você não se pergunta, não. Fabrício? Não. Cara, você nunca pegou, você nunca foi trabalhar e uma hora você perdeu um pouco do seu pensamento no Fiuk? Pensando, como será que está Fiuk? Cara, eu acho que não. É que assim, quando falam que o do Fiuk... Acho que só você, Fafá. Acho que só você, porque todo mundo pensa nisso. Que bizarro. Eu me preocupo todo dia, diariamente, quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso... Eu tenho dois. Eu tenho o Fiuk e o vocalista do Raça Negra. É, eu tenho uma reza que é com... Que é tão importante que você nem sabe o nome dele. É. Mas tá aqui, hein? Você que sabe que é você, tá no meu coração. Eu sempre deito e faço uma reza que é com Deus, eu me deito, e com o Fiuk eu me levanto. Bonito. Eu sempre começo assim, mas isso é normal, né? Fiuk, se quiser vir aqui se pronunciar... Fiuk, estamos aguardando você aqui no nosso programa. Senta aqui. Senta aqui no pai. Vem com o pai. Vem com o pai. Ocupar. Vamos lá, vamos para uma próxima notícia completamente bizonha. Fafá, traga-nos esse clássico aí. Cara, é uma notícia bem bizonha. Vocês estão com um tema meio pesado, eu vou trazer agora uma mais cômica aqui. Veja bem, eu vou até ler aqui a minha pauta aqui. E diz lá que uma mulher foi vista na Escócia fazendo uma respiração boca-bico. Boca-bico? Sim, uma respiração boca-bico. Ela viu um pombo na rua, o pombo estava estribuchando e ela se sentiu na obrigação de ajudar o pombo. Meu Deus! E aí ela botou a boca no bico do pombo. No bico do pombo. Uma vez eu viajei e uma mulher fez uma respiração boca-rola. Não, mas era numa rolinha que tinha caído no chão. Ela então tava não foi com amor. Ela tava tentando ressuscitar de qualquer maneira. A rola também. E ressuscitou, viu? Ficou de pé. Saiu pulando alegre ali. Como se fosse um caralho voador. Voltando aqui pro... Eu quero complementar a minha notícia que ela não só tentou ajudar o pombo e tal, como ela não conseguiu. Apesar de todo o carinho dela, o pombo morreu. Poxa. E ela ficou ali observando durante alguns instantes e ela viu uma gaivota comer o pombo que ela tentou ajudar. Meu Deus! Caraca, velho! Isso foi em Glasgow, na Escócia. É, cara. Gaivota. Que violão. Pois é. Boa, tão louco. Nossa, que mundo canibal, né? Mundo bizarro. Cruel, né? Como diz o Mamona, eu só me espantaria, animal, né? Eu só me espantaria se esse negócio só acontecesse no Acre. E que aparecesse o Bruno. Né? Do Acre, que, sei lá, às vezes ele é até a gaivota. Ou ele apareceu pra comer o pombo, porque ele tá perdido, desesperado, com fome, viu um pombo morto e... Que ele fez aquele monte de alquimia e se transformou numa gaivota. Pode ser. Cara, você falou do Bruno e como a gente faz tudo de uma forma aleatória aqui, eu acabei lembrando de uma sketch recente que os caras do Renato fizeram, em que, cara, foi muito engraçado. Eles trocaram a Elisa Samudio pelo cachorro. O Bruno era apaixonado pelo cachorro. Eu vi isso, cara. E ele matou o cachorro e jogou pra Elisa comer. Jogou pra Elisa comer. Foi foda. Nossa. Fica recomendado aí pra vocês que... Não é engraçado, é óbvio. É sim. É um negro. Você que é um aleatório... Amor negro, não. Tem que saber rir. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Casal fazendo sexo interrompe partida em Saragossa. Cara, a partida de tênis estava rolando, tá? Porque assistir tênis é chato pra cacete também, né? Não. Só ver a bolinha pra cá. Eles se animaram. Eles acharam que ninguém ia perceber o que eles estavam fazendo. Queridos, não, aqueles... Amigos, vocês aí que assistiram esse vídeo, realmente estava bem alto. I still hear it. It's still going. What is going on? It can't be that good! O som estava realmente incomodando as pessoas. Só que o que acontece? Mas onde é que eles estavam? Eu explico. Já aconteceu de vocês morar próximo de algum lugar que tá tendo som muito alto? Sim. Sim. Às vezes o som não tá muito alto, o som está sendo trazido por vocês pelo vento. Pessoas que trabalham com instrumento musical, que conhecem casa de som, acontece muito disso. O que acontece? Esse casal estava fazendo um sexo num apartamento louco, o negócio tava bizonho. Eles não estavam na quadra? Não, eu já imaginei ali. Não, não, o jogo tava acontecendo e o narrador ali no Sport TV tava narrando o jogo e tal. Deve ser muito emocionante. De repente os jogadores começaram a ficar muito incomodados. O áudio começou a vazar e começou a aparecer no microfone da televisão. E o microfone da televisão começou a captar esse áudio, né? Aquela coisa toda, aquela gritaria. Era uma mulher só, e ela gritava por muito, muito, muito, muito. E assim, aí teve uma hora que o jogador ali já tinha passado tipo uns 15 minutos. Nossa, oh, ele tomou horário pra tomar uma atitude. Não, era monstro, era um monstro. Não, mas o cara era tal. Não, não tem como tomar atitude. Viagra, né? Não tem como tomar atitude, eles não sabem onde é. Onde é num apartamento em volta de onde eles estavam jogando, não tem como saber. E foi trazido pelo vento. Foi trazido pelo vento, e na hora que eles estavam jogando ali, o cara foi sacar a bolinha ali, ele olhou pra trás e falou, cara, tipo, pô, não tem como esse negócio tá tão bom. É, né? Tipo, só que ele falou em inglês, só que como eu não fiz inglês por muito tempo, ele falou, tipo, alguma coisa, tipo, damn, sabe? Pô, que merda, não tem como esse negócio tá tão bom. Eu senti um tom de inveja. E todo mundo começou a rir demais, assim, e a partida várias vezes teve que ser pausada, porque os jogadores não conseguiam se concentrar, porque eles riam muito. Na teoria, quanto tempo durou o ato? Olha, a partida, eu tô bem curiosa com o jogo em si. É, não que você vai lá pra procurar quem estava causando. Não. Quem conseguiu fazer isso por tanto tempo? Se o cara é monstro. Mas monstro. Assim, a gente falou que só tinha uma mulher, mas a gente não tem como saber se só tinha um homem. É, pois é, pode ser. Pode ser que ela tenha ido na festa do lençol branco. Não sei. O fato é que tinha alguém dando uma raquetada e não eram jogadores. Não. É, isso aí é o nome da matéria. Alguém deu uma raquetada no jogo de tênis, mas não foram jogadores. Ficou adentro pro nosso ouvinte aí, né? Aquele seu vizinho marginal, né? Que liga aquele som bem alto. Não é culpa dele. Sim, do vento que tá trazendo o barulho desgraçado dele até a sua casa. É. Né? Tenha compaixão. A não ser que ele seja da porta do lado, né? Olha, se você estiver ouvindo e você for o cara que estava voando baixo no jogo, entre em contato com a gente. Gente saber como é que foi. O quê? Não, quero saber se venta muito lá perto da casa dele, pra saber como é que tá. Será que ele ficou doente, resfriado? O monstro. Não sei. O monstro. Mais uma notícia, Fabrício? Cara, eu tenho mais uma notícia. Eu tenho uma. Então manda. Fiquei manda, chocada. Manda, vamos. Se prepara, galera. Mulherada, essa foi de chocar. Modelo revela que Cristiano Ronaldo é propaganda enganosa. Meu Deus. Meu Deus do céu. O homão da porra daquele, como que ele pode ser uma propaganda enganosa? Ah, mas aquela sobrancelha nunca me enganou. É feita assim, não nasceu daquele jeito. Mas o que ela fala é uma modelo que falou que é Elisa de Pances. Que ele usa enchimento pra dentro das cuecas nas Mentira. Campanhas publicitárias. Eu só acredito no Andressa Urach. Caramba. Não, agora a Andressa é pura, ninguém pode falar. Mas não tem problema, ela tem gravações da Andressa Urach dizendo como que é o desempenho do CR7, tá? E ela fala que ele é um monstro. Eu acredito sim que ele é um monstro. Então, joga daquele jeito no Real, não pode ser outra coisa. Não, mas ser um monstro. O que essa moça está dizendo, não que ele seja não ruim tá de cama. Não tá falando que ele seja ruim de cama, não tá falando... Ele está dizendo que nas fotos de campanha publicitária que ele está com aquela cueca, com aquela certa... Aquele volume, né? É uma batata aquela doce. Coisa toda, tem um pequeno enchimento ali. É uma meia de futebol. Uma berinjela. Não, eu acredito numa meia de futebol, porque sempre quando a gente tira foto, a gente coloca meia de futebol. A mulherada costuma colocar no peito, né? Pra dar uma aumentada, tá? Faz todo sentido vocês colocarem na cueca. Você sempre põe. Mas logo, Cristiano, você não precisa disso. De vez em quando, de vez em quando. Você põe mostra pras pessoas quando. Que você não é só um rostinho bonito. Nenhum porque corpo. Ele é maravilhoso. Mas porque, né? Acontece, gente. Mas talvez fosse ele lá nessa partida. Podia ser. Por isso que a mulher tava gritando tanto. Ronaldo! É, não tem esse áudio aí não. Não? Não tem. Não. Essa parte ficou... Não. Não tem. Foi o sonho que eu tive. É, ficou por sua conta. Caralho. Fabrício, pelo amor de Deus. Traz uma coisa nova, cara. Foi um sonho. Mano, traz uma coisa nova, pelo amor de Deus, mano. É porque afinal, Fabrício e Ronaldo é facinho de confundir. É, que nem João do Caminhão. É. Caraca, meu nome é Dejaí, facinho hoje de hoje tá foda, cara. Pô. Eu sei que eu fiquei frustrada, fiquei decepcionada. Nossa. Fazer o quê? Mas vamos lá, gente, vamos continuar. É, a gente sabe que o Brasil, já diz o sábio, né? O Brasil não é para iniciante, né? O Brasil não é fácil, não. Vamos lá agora. Uma notícia que foi do Diário de Justiça da Paraíba. Coisa oh. séria, Diário de Justiça. Ah, lá é onde manda bloquear o WhatsApp. É. Lá. Escreveu no Léo Peixeira, vá! O ouvinte que tá aí, get ready, my friend. The shit's going crazy. Agora vamos lá. Pra quem não entendeu, ele falou assim. Nem eu entendi o que eu falei. Ele falou assim: se prepare, meu amigo. A merda vai ficar louca. A merda é bem literal mesmo, mas é isso aí. É como diz o Cato, o bagulho tá sério. O bagulho tá sério, é o Cato. Pra começar, putaria. É, vamos lá, é pode, pode vamos lá. Regaça. É, parece que um juiz foi ler o resultado de um processo, né, de uma vara lá, de uma cidade de Pilões, na Paraíba. E o texto começa meio sério, né? Aquela coisa toda, com aquela palavra do. Aquele palavreado bonito, do jurídico, aquela palavra que a gente não entende, o advogadez, né? E, de repente, os caras começam a falar frases do Mussum, cara, no meio da sentença. Cacildes? E aí eu tenho aqui essas frases. Ah, mas lê. Eu vou ler pra vocês. Mas lê interpretando. Eu vou tentar, né? Você sabe que eu não sou muito caricato, mas eu vou tentar. É, vamos lá. E no meio da sentença dizia lá, leite de capivares, leite de mula manques, toma o Mac e o mundo vai girar, copo furado é desculpa de bêbados. Todo mundo vê os porres que eu tomo, mas ninguém vê os tomes que eu levo. Cara, essas são as pérolas que estavam numa sentença do jurídico, cara. Muito bom, cara, muito bom. O Brasil não é pra iniciante. O Brasil não é pra iniciante. Ah. Houve um tempo que os portugueses resolveram entrar na errada. A gente vai parar aqui. Ah, isso foi demais, velho. Eu fico imaginando essa leitura num lugar que é super sério, né? Ai, meu Deus! Que exige toda uma série, todo um monte de rigidez deles lendo mas, isso. Mas rolou, teve um tempo que os portugueses entraram no errado e dizer que iam tentar competir com o Rui BR. Cara, não tem como. Não tem como, a gente sabe, tem o Cid, cara. O cara é o Neymar da zoeira, vocês gente, não conseguem. Brasileiro faz Rui até, gente, num fórum. É sério isso? Eu vou pedir pra você ler de novo, cara. Vamos mais uma vez. Eu leio, vamos lá. Eu vou tentar até ser mais fiel aqui. Leite de capivares, leite de mula manques, toma o Mac e o mundo vai girar. Copo furado é desculpa de bêbados. Todo mundo vê os porres que eu tomo, mas ninguém vê os tomes que eu levo. Cara. Não, ó, a gente pode pensar em uma coisa mais romântica, pausada, como se fosse um soneto. Talvez ficaria assim, muito bonito, fazer uma dramatização. Sim. Né? E, isso que é o Brasil, gente. Mas a pergunta que não quer calar, era um processo de? É, minha próxima pergunta. Então, eu não sei a fundo do que era o processo, mas era uma sentença, era uma sentença. E quem leu isso foi o juiz? Foi o juiz leu a sentença. Mas tem uma justificativa. Leu isso com o martelinho na mão. Leu. Só que assim, tem uma justificativa, porque o Brasil é assim. Por favor, o Brasil é assim. Ele caga tudo e ele prova por que cagou. Tem um motivo. Vou ler um motivo pra vocês. E vamos lá. É, eles dizem que na hora. Eu não sei em que momento eles usaram o software de edição de imagem. E existe uma coisa lá no software que chama Lorem Ipsum. Que você pega uma imagem... Lorem, Y, fato... Isso, e você vai lá, auto-completando, né, uma imagem lá, um texto aleatório para fazer uma arte conceitual. Sim, só que fizeram isso na porra da sentença e era uma versão do Lorem Y que era frases do Mussum. Frases do Mussum. Ou seja, cara, o Brasil é foda. É, pra quem trabalha com imagem ou quem trabalha com artigo, antigamente se completava com nononô. Então tem muita arte que tá escrito lá o logo da Coca-Cola, embaixo o espaço que o pessoal vai criar o slogan, tá escrito no. Ah, tá. Tá? Que ali você sabe que ali você vai colocar alguma coisa. Esse Lorem, você pega essa caixa de texto para colocar no lugar quando você não tem nada. Isso. Mas, eu tenho que confessar, eu tive um trabalho, isso foi um trabalho de espanhol na escola, em que eu coloquei uma receita de torta de aquela fruta roxa. Torta ameixa. Não é ameixa, aquela não. Jabuticaba, amora. Amora. Eu coloquei uma receita de torta de amora no meio do trabalho. E, cara, eu peguei o trabalho depois, todo corrigido, com uma nota na frente, tudo, e... É tipo aquele cara que... Sabe, passou. A professora não viu também. É tipo aquele cara que colocou a receita do miojo na redação do Enem. Isso. E passou, sabe? Inclusive, pra quem se interessar, esse módulo aí, esse complemento aí, chama Mussum Y. Você vai encontrar mais frases do saudoso Mussum. Mas né? Praticamente usaram todas aí, nesse na única sentença. Não, Mussum é um universo riquíssimo. Nossa, o Cassildes. Ah, é, tem o Cassildes. Cassildes é sensacional. Escaparabado, pinto de bando de uva, bando de uva, bando de uva, bando de uva, bando de uva, bando de uva, bando de Gente, é, agora que nós tomamos um pouco de ar aqui, depois dessa aula, Lígia, traz o próximo pra gente. Essa daqui, eu vou até... Vou falar bonitinho agora, hein? Porque é uma questão de amor. Universitária apresenta PowerPoint para rapaz sair com ela. Camila comente. Eu vi essa reportagem, o PowerPoint é cheio de frases e fotos dela em poses diferentes. Nada conteúdo sexual explícito, nada, mas é... Eu já não quero mais esse PowerPoint. Era um currículo, praticamente. Exatamente, é uma forma diferente. Já é um currículo comum, né? Comi a menina. Ela tava realmente muito imbuída. Tá atacada, né? Isso é o que ela queria, né? Ficou falando do Cristiano Ronaldo, agora tá querendo. Agora eu tô assim. Tô meio preocupado. Cuidado. E aí, essa menina, ela colocou algumas fotos, ela começou a escrever frases, coisas sobre ela. Realmente, é um currículo que ela fez pra convencer o cara, mas não deu certo. Vocês enquanto machos, assim... Eu nunca recebi uma apresentação de PowerPoint. Nem Keynote. Não. Mas assim, não, cara. Se vocês recebessem isso, como vocês iam falar, caraca, meu, ela gastou aí, em média... Pelo menos uma hora pra montar os slides. Eu daria valor. Eu daria valor, velho. Eu daria valor. Não é muito apelativo, não. Mas é que tem que montar um vídeo com frases pra pessoa, com uma música de fundo. Velho, tem gente que manda um carro. Um som alto para um caralho. Nossa, aquilo é demais. Loucura de amor. Loucura de amor. Aí ele começa com aquela voz, né? Fabrício. Eu prefiro fazer um PowerPoint. Carreato furacão. O problema do PowerPoint... Cara, mas PowerPoint é muito... O problema do PowerPoint é... É office. Sim, é office, mas... PowerPoint é muito office, não. Ele é, né? Ele é bem office. Microsoft? Paga nós. O problema dos PPTs lá do PowerPoint é que é assim. Eu lembro muito da época que a gente recebia e-mail, sempre via lá um PowerPointzinho. Que geralmente era aquela sua tia ou alguém que te mandava e-mail. Eu não sei vocês, mas antes de ter toda essa coisa de rede social e WhatsApp e tal, era e-mail, cara. Recebia e-mail todo dia, vamos ler. As escrotidão que a gente recebe hoje no WhatsApp. Vinha tudo por e-mail. As putaria. Era tudo e-mail. Às vezes você mandava putaria pra pessoa errada. Ninguém tá falando putaria, o Jean já começa a falar. Não, é que você falar de internet, falar de e-mail, não tem como. Quantas putarias a gente recebia? Muita coisa. E o que vinha junto? O PPT com uma mensagem ou teoria da conspiração. Você ficaria enojado se soubesse as verdades. Exato. Sempre começava assim. Não, e tinha as musiquinhas com aquelas borboletinhas de... Tipo GIF, né? Os videozinhos inclusos denunciando Nova Era, Illuminati. Você ficava passando 20 PowerPoints. Ou só aqueles várias imagens de paisagens de praia, tudo só pra desejar um bom dia. Eu acho que ela seria mais efetiva se ela fizesse um GIF de Facebook. Um GIFzinho, rápido, até... 5 quadros. Cara, é uma coisa que você pode parar pra pensar. Como que eu vou chamar a atenção de um cara, sendo que tem tudo isso no WhatsApp ou no GIF? Ela fez uma coisa que praticamente não é usado mais hoje. Mas não deu certo. Pra nada. Aí ele não pegou? Ele não quis? Não, porque é que nem quando... Poxa. Você faz uma apresentação pro seu chefe. Você coloca um monte de informação, ele não vai ler. Mas assim, será que ela apresentou pro cara? Então, é que... Porque assim, você fizer um PowerPoint e você não fizer uma apresentação boa... fica meio ruim, né? Por exemplo, se ela fizesse, todo esse PowerPoint, por exemplo, e falasse assim pro rapaz, olha, eu vou fazer a apresentação pra você no seu quarto. Ah, muda tudo, amiguinho. Aí já muda tudo, é. É, por exemplo, você quer, você aí, jovem aleatório, você quer fechar um negócio com uma pessoa. Você faz a apresentação de PowerPoint, você faz a apresentação num hotel muito fodido, sabe? Num hotel foda, sabe? Com a recepção. Camarões. Com mano, Prosecco. Comida, Prosecco, Chandon. Chandon e a porra toda, sabe? E... talvez funcionaria. Dos programas, sabe? Não, apresentação de empresa. Mas a gente vê que assim, pra empresa, eles estão inovando muito. Empresa com pra você mandar pra currículos, né? Vocês estão. Tem empresas, teve até uma publicitária que fez esses dias um vídeo todo, e ao invés de mandar um currículo, ela tá mandando vídeo. Teve uma outra que tá virando, mais me preocupa, tá virando moda isso aí. Se a gente for pensar que a gente tá num monte de gente desempregada, né? Mas isso, essa notícia não é importante. Agora, imagina só um Tinder em que as pessoas, ao invés de simplesmente colocar fotos, tivessem que fazer cada um uma apresentação de PowerPoint sobre você pra deixar o Tinder. Meu Deus. Como seria? Não, Tinder não funcionaria mais. Seria um Snapchat formal? Seria um... Ah, não precisa ser formal, não é porque PowerPoint precisa ser formal. E as piadinhas que a gente recebeu? Não, PowerPoint não é formal. Não, é que ele tem aquela coisa de que você tem que interagir, o negócio, senão demora muito pra passar. Não, se for uma apresentação, porque é só a gente ver aqueles vídeos o nome do aplicativo seria Point Profile. Certo. Imagina, assim, um aplicativo laranjinha com dois PPs. Olha, e é o Point Profile. É o próximo produto do Assuntos Aleatórios. É o Point, novo aplicativo. Point Profile, novo aplicativo. Não, mas na verdade a gente vai fazer um podcast sobre aplicativos que criaríamos. Sim. E aí a gente vai trazer esse profile, Power Profile e Point Profile, pra gente poder fazer aí um aplicativo pra você dar aquela chavecada naquela galera só mandando aquela sua apresentaçãozinha de PowerPoint. Eu fiquei com dó da moça, porque tanto trabalho, horas ali de dedicação. É, não precisa muito disso pra fazer PowerPoint, né? Não, tem template. PowerPoint tem template. Ela foi lá, fez um resumo. Ela tinha as fotos, que ela foi pegar as fotos que ela tinha. Ela era bonita? Não era uma menina feia, não. Mas também não era a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen não precisaria fazer um PowerPoint, né? Vamos para a próxima notícia aqui, que tem uma, essa notícia aqui, ela é sensacional. Sensacional, para você aí que tá entrando nessa vibe aí de feminismo, e pondera, que você acredita no sexo frágil, é um caralho. Você que tem desconstruidona, você aí, de bigoda. Ei, você aí, sua aleatória de bigoda. Querida. Nós te amamos, querida. Seguinte, blogueira fitness passa um ano sem se depilar só pra promover o movimento feminista. Conclusão? Não, ela parecia o Chewbacca. Muito peluda. Ela parecia o Chewbacca. Não vou mentir. Não, é engraçado porque ela tem mais pelo no braço do que eu tenho na cabeça. Não, na perna. Na perna. Pelo amor de Deus, a perna dela ficou... Mel, Chewbacca sensacional. Aí assim, temos dois membros aqui dois membros mesmo do sexo masculino. Sim, né? Muito. Aqui. Pomão da porra. Dois homão aqui. Mais ou menos, né? Eu não sou um monstro, não. Não. Isso, não sou. Mas segundo a internet, o mão da porra não é monstro, não. O mão da porra é quem se veste de drag queen na televisão, né? Foi isso que o... E ele recusou o título. É. Foi chamado pela mulherada que o Rodrigo Hilbert é um mão da porra. E ele recusou o título porque ele achou que ele não merece. Não merece. Mas ele é um mão da porra. Gente, o Rodrigo Hilbert é um mão da porra. Não. O cara não sabe cortar uma árvore. Eu quero fazer um gancho aleatório aqui. Consegue, ele Jean. Cozinha, ele corta lenha pra cozinhar. Pelo amor de Deus. Ele cuida dos filhos. Não, calma. Fabrício, dá na cara. Tem uma mão da porra que fez gêmeos. Foi tão e forte lindos. O negócio. Os meu pai fez lindo. Gêmeos e mais três. Pau no cu do Wilbert. Pois não. É. E da mulher dele, que é gostosa. Opa. Fala que é o mão da porra. Nenhum momento, não. Manga porra não significa ela que é um homem gostoso. Ela é uma mulherona da porra. Ela é uma mulherona, Camila, da porra. Eu quero aproveitar e fazer um gancho. Já a gente volta aqui pra notícia da moça fitness que o Jean tava falando. Eu quero fazer um gancho, tá? Já que o Rodrigo, é Rodrigo Hilbert Lenz, o Thor brasileiro, não é? É o Thor brasileiro, já que ele é o homão da porra, porque faz tudo isso e se vestiu de drag queen, imagine Jean, vulgo seu marido, esse host aqui que a gente tem, ai, com essa sabia que ia vir barba enorme. Você. A bússola do Fabrício sempre é apontada pra você. É você, cara. É. Tá no, eu saio de casa e eu ajusto também. A bússola aponta sempre pra lá onde você trabalha. Caralho. Essa frase ficou estranha aí. A bússoleta. Mas vamos voltar aqui, a bússoleta. Todo mundo sempre aponta a bússoleta pra mim, é inacreditável. Ah, é, Jean Carlos? Mas vamos voltar lá. Você acha que o Jean ia ser um homão da porra se você visse ele todo montado? Não tira, não imagina sem barba não, com a barba e tudo. Com barba, só que todo montado de mulher. Salto, vestido, a porra toda. Ah, ele fez isso semana passada e ficou homão da porra. Ficou homão da porra? É, ele pôs cílios rosas. E qual era o seu nome, Jean? Natasha. Natasha. Natasha Racha nunca falha. Natasha Racha não falha, gente. Não, Natasha Racha, né? É. A Natasha Racha, ela é nós, né? E ele tem 1,80 de altura, ele colocou um salto de 20 centímetros, ele ficou a mão da porra. Ficou, né? Você não tem mais as fotos, não, né? Eu passei, depois eu passo pra vocês. Gente, tá bom. Link não, da você postagem. Falou, você falou que ia deletar. A gente vai link postar. Só deletei os nudes. Caralho, link do post. Só deletei os nudes. Aquela meia arrastão, aquela, rosa, passando tava toda na parte rosa e roxa. E aquela que você tá com o cintaralho? Qual é? Essa eu apaguei. É, porque envolvia ela. Muito obrigado, muito obrigado. Essa parada de meia arrastão aí já linka com a minha notícia. Mas eu não depois, joguei. Jamais saberão, jamais nunca saberão. Nunca joguei o cintaralho fora, ele tá lá guardadinho para você. É, não, tô de boa. Mas não. Eu só uso ele uma vez por mês. Dia dos namorados chegando. Só pra ter certeza que eu não gosto. O do Jean é parecido com o do Deadpool. Dia da mulher. Né? Falando em mulher, e essa mulher que não depilou? Então, vocês têm alguma coisa assim? Vai, vamos chegar à conclusão. Mulher pode ser bonita, porque essa modelo muito fits bonita. É muito bonita. O que acontece com a sua bussoralha aí? Ela aponta ou não aponta pra mulher peluda? Soldado no quartel quer serviço, já diz a célebre frase. Então, o bom soldado não nega, mas... É bizarro, vai. É bizarro. Tá feio. Imagina, você... Dá vontade de falar pra ela, amiga. Para que tá feio. Menos. Mas assim, vocês, assim, as duas aqui, vamos aproveitar que vocês estão aqui, eu já vou perguntar. É, vocês duas abraçam a causa feminista nesse nível que tá, nessa rage que tá o sexo masculino? Não. Esse aí, empoderamento. Não podemos todo. Falar muito sobre isso, senão a gente apanha na rua. Nesse nível aí de parar de se depilar, eu não consigo. Eu não acho que seja uma questão de higiene. Eu não acho que seja uma questão de eu ser feminista ou não, porque eu me depilo, porque não depilo, ou porque pinto de verde, de rosa, né? Que a mulher tá pintando sovaco. Eu não acho que isso seja, não é isso que vai determinar o feminismo, se eu sou feminista ou se não sou. E sim, é a feminilidade, a mulher é mais delicada, a mulher é mais... Essa coisa da beleza em si, né? Mas enfim. Se ela, mas aí é a questão da liberdade dela ter igualdade. Se ela se sente melhor peluda, ela tem que ter o direito da escolha dela e se ela quiser ser peluda, exato, ela fica peluda. Não é exato. Porque eu me depilo que ela não, que uma tá certa ou outra tá errada, não. A gente pode... Mas é a minha conclusão. Eu só não quero. E a gente pode entrar num. Caraca, tá bem peludo. Já mostrou a foto aqui. Chewie. É o Chewbacca. É, cara, é assim, ó. E ela é uma menina super bonita, então sou super bonita. Não, assim, jeito, ela é bem cara... Essas coxas, mano, parece do Fabrício. Não, espera, tá mais peludo. Ou a minha tem pouco pelo, a da moça tem, tem muita. Ou você tem a coxa gostosa. De salto fica seis. Não. É, ficou bem escroto, assim, né? Realmente. É, ficou... eu acho que é meio. Muito feio. Enfim, parece que. E aí a gente também pode ver um ponto um pouco oposto a isso, que foi a Gal Gadot, que foi criticada porque deram uma photoshopada na axila dela. Dela. O sovaco ficou, disseram que ficou muito claro. Usaram clareamento, olha só, tão. Aí eu acho que é muito mimimi. É, infelizmente. Eu ainda acho. A causa é super justa, realmente. A gente tem essa coisa de brigar pela igualdade. Eu concordo que tenha que ter. Mas... No trailer da Mulher Maravilha, quem olhou na axila da Gal Gadot, né? Fabrício Ferreira. Oi. Quem olhou pra axila? Pra onde você tava olhando, Fabrício? Os detalhes do set filmagem, tinha tanta coisa acontecendo, ela batendo em nazista pra todo lado, uma hora nazistas estão por baixo, outra naquela hora voltinha da bunda dela que apareceu quando ela deu aquela voltinha, não, né? Que não. Trailer é que é esse? Vou ver de novo o trailer, Mulher Maravilha. Que trailer que é esse aí, link galera? Link no post. You are my fire, the one desire, believe. When I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it. Mica, traga aí uma notícia pra gente. Olha, eu tô pesquisando aqui, eu cheguei em uma que eu achei muito incrível. Manda essa, cara. Essa daí é sensacional. Cara, todo mundo bebe. Quer dizer, boa parte do mundo bebe. A Camila não, agora grávida, não bebe mais. Mas... Saudades, caipirinha. Pois é. E um moço, que inclusive tem o nome dele aqui, ele tem 21 anos. Ele tomou uma bela de uma bebedeira e ele foi... Nada mais do que nada menos, do Mato Grosso do Sul até o Paraná, de táxi. Beleza. A pessoa pagou a bagatela de 1,5 mil reais de táxi. Na esse morra. Motorista do táxi, ele gostou muito desse moço. É, cara, dava pra ajudar outro BBB vencer. Pois é, gente. Dava pra dar uma força. Cara, se ele fosse de Uber Pool, ele tinha gastado só 500 reais. Mas se ele tivesse pego a carona com o Fiuk lá na lancha. Mas assim, será que ele colocou a distância no aplicativo e o aplicativo levou ele, ou ele pegou um táxi a esmo e foi indo? Eu acho que ele entrou de aplicativo. Acho que o bêbado ele deixa que Deus leva, né? Ó, mas você acha que o taxista ia correr todo esse ponto aí, o taxista ia pegar do ponto A até o ponto B? E vai levando um cara por 6 horas, sem saber se lá na frente ele vai receber, sem saber se o cara tem grana. Não, acontece que aqui também... Tá dizendo aí se foi por aplicativo? Não tá dizendo. Estava dizendo que ele estava num show de sertanejo. Ah, puta, tem que se fuder. E aí ele brigou com a ex-namorada e resolveu pegar um táxi até a rodoviária, porque ele não era de lá. De onde tentaria outro motorista que aceitasse levá-lo até Londrina, aqui a 650 km do sul. Encontrou disposto um taxista, porém Lucas acabou dormindo no trajeto de 8 horas, munido com um cobertor e um travesseiro cedidos pelo casal que o levava. Chegou a Londrina... Casal? Era um taxista e uma pessoa? Tá esquisito essa porra. Chegou a Londrina já sem bateria no celular e só entendeu o que havia acontecido quando a mulher do taxista o questionou se ele era desaparecido que estavam sendo. Se ele era o desaparecido que estava sendo contado na rede social. Deram parte como ele desaparecido, porque ele sumiu do show e ficou durante 8 horas rodando de táxi com ele. Dormindo de tanto. Dormindo. E esse cara pagou essa porra? É que. Mano, Lucas passará o final de semana em Londrina e retornará para Campo Grande nos próximos dias. É uma coisa que eu vou contar para os meus filhos. Levei um susto e tive que sair para comprar roupa. Agora eu estou com a minha avó. Moço, você tomou alguma coisa? Comeram o cu desse rapaz. É êxtase, é alguma coisa. Foi uma noite Cinderela mesmo. Ih, que isso? Michael Douglas! Nunca mais eu vou dormir! Sensacional, esse rapaz tomou o Michael Douglas. Gente, certeza que ele tomou o Michael Douglas. Não, e aí o detalhe é que assim... Quer dizer, ele não tomou, né? Se ele tivesse tomado, ele não teria entrado no táxi. Então é que ele nunca mais ia dormir. Mas ele falou que ia pra rodoviária, e na rodoviária ele ia pra Londrina, e chegou lá em Londrina, teve que comprar roupa, porque ele não ia pra Londrina. Cara, não ficou explicado. Não, tá muito mal explicado esse negócio. Eu acho que esse cara era apaixonado pelo taxista. provavelmente. Ele brigou com a, ele, não, ele brigou já com a namorada por causa do taxista. Que é, hora será que a mulher do taxista foi, apareceu? Eu acho que foi isso. Eu acho que assim. Não, então, eu acho que assim, o taxista falou pra mulher que ia trabalhar, só que ele já tinha combinado com esse rapaz, que é o amante dele, que ia se encontrar com ele pra eles fugirem pra sempre. E a mulher tava seguindo ele. E a mulher ele, seguiu ele, entrou e ficou desconfiado, e o motorista acabou trabalhando, né? Ali, tanto que já tinha cobertor, já tinha travesseirinho, tal. Então, tipo assim... Ou seja, a culpa é da mulher. É, ali, ali era o ninho de amor do já casal. Já era dado como desaparecido. Por quê? Porque ele já tinha pego as coisas dele. Sim, tudo. Tudo pra fugir. Já tinha deixado carta, queria sair junto com o Antônio. É, então. É amor juvenil. E ele pagou, à vista? Diz aí se ele pagou à vista, como é que ele pagou. Porque se ele não pediu pro aplicativo, como é que ele paga? Ele anda com R$2.000 na mochila? Não, né? Mas é que era um caso de amor, eles estão ele cobrindo. É, todo mundo paga de algum jeito. Ele ia pagar... Com amor. É, com amor. Paga com amor. Tá certo. Talvez, talvez uma currada. É, um cucard. Um cucard. Quem nunca passou um cucard no... Pra todas as outras coisas existe cucard. Exato. É uma coisa boa. Vamos aí pra finalizar este podcast. Vamos com a última notícia. Que essa notícia, sim, você aí que você é religioso... Quantas vezes você já leu Jesus está voltando, prepare-se. Quantas vezes você já leu isso, Fabrício? Eu leio que Jesus está voltando desde que eu era criança. Cara, eu escuto que Jesus está voltando há muito tempo, porque assim, a minha família, por parte do pai, é muito religiosa. Então, eles sempre estão anunciando a volta de Cristo. Estou sempre preparado. É, ele meu não... Meu bisavô fala que ele não vai morrer, porque Jesus vai voltar para buscar ele. Jesus vai voltar. Ele está assim, que há 101 anos, vai fazer 101 anos no mês que vem. Mas, aí eu pergunto para vocês, vocês já ouviram várias vezes que ele está chegando, não chegou. Agora... Não, já chegou não. Tá, é que ele está para chegar, a galera fala que, ó, qualquer momento... Tá momento ali. Qualquer se for momento, festa surpresa, tem que ficar todo preparado. Pô, eu... Da outra vez ele veio na Estrela. A Estrela Cadente avisou que o homem tinha chegado na Terra. Pô, ele podia pegar uma estrela de novo, uma coisa rápida. Mas ele tá vindo. Difícil, ele tá vindo de quê? Do que ele tá vindo? Tem muita poluição, não dá pra enxergar as estrelas. Então, mas do que esse homem tá vindo, velho? É. Do que ele tá vindo? Tá vindo. Caralho, tá vindo devagar demais. Mas é porque ele tá criando uma expectativa. Porque assim, eu tenho uma expectativa também. Quando ele chegar, acaba tudo. Acaba tudo, acaba com essa porra. Mas ele nunca chega. Mas temos uma novidade aqui. Temos uma novidade. E num dia muito importante, no dia de hoje. Dia 22 de abril. 22 de abril. Pra quem tá ouvindo, provavelmente já até passou. É amanhã. É sábado. Sábado, dia 22 de abril. Possivelmente é ontem. Porque o episódio sai no domingo. É ontem. Então talvez vocês nem escutem. Ou talvez se o podcast sair... mais cedo, saindo sábado? É hoje. É hoje. E pra quem voltou do futuro, o homem atemporal, quando que é? Esses dias, um dia desses. Esses dias desses, tá pra ser. Tá certo. Tá pra ser. Vamos lá, Satanás virá ao Brasil dia 22, relata pastor. Marcado, tá? Sim, compromisso marcado, já foi como firmado. Como se fosse uma tour, né? Ele virá ao Brasil dia 22. Ou seja, ele pode vir ao Brasil. Agora ele tá onde? Eu acho que na Venezuela. Na Argentina, ele mora na Argentina. A gente pode tomar... Paulo tá comendo na Venezuela. Eu acho que ele tá lá dando uma tour. Ele é mais, ele é mais organizado. É, não. Ele fez uma tour na Síria durante 10 anos. Mas pra ele chegar no Brasil agora, porque é mais perto, ele deve estar na Venezuela. Passou na Venezuela. Tá vindo, tá vindo. Passou ali. Mas ele é mais organizado, ele deu data. Deu data. E o que me assusta é que quem comunicou isso... Foi um pastor. Foi o pastor. É o pastor que está sabendo a data. Então, o pastor... Teve acesso à agenda. Esse é o meu ordenamento. Esse pastor, provavelmente, além de pastor, é o anticristo. É. Porque tá mancomunado com quem já? Com o Pata Preta. Com quem, Fabrício? Mas ele é lé. Opa, mochila de criança. Pata rachada. Né? Você? Vixe, tinhoso. O raça ruim. O canhoto. Canhoto. Canhoto é forte. É, eu sou canhoto. Pois eu gosto, é o menininho que pega doce de criança. Eu na Idade Média seria queimado, né? Canhoto era obra de Satanás. Só quem vinha da Idade de Satanás. Deus. Satanás. Children's Backpack. Pois é, em inglês tem outra coisa. É, Children's Backpack. O homem do cavanhaque. O que deve tem que ter cavanhaque. O senhor das moscas. Pois é, o dono. do quê? Vocês são muito, muito amiguinho deles, né? Dono andar de baixo. Dono andar de baixo. Pai da mentira. O inimigo do cara lá de cima. Pois é, o dono lá de baixo é inimigo do cara lá de cima. O cara lá de cima sabe vai que me dar. Preocupa, a gente tá no meio. É. Pois é, rapaz. A gente não tá lá em cima, a gente tá lá embaixo. A Xuxa já dizia, o cara lá de cima vai me dar, mas no dia 22 de abril, o cara lá de baixo te visita. Pois é, aqui no Brasil, cria evento no Facebook, nós vamos esperar ele amanhã, mochila de criança. A chegada do capiroto. Tá chegando. Podemos ouvir? Talvez seja por isso que esteja nessa chuva. Talvez. O casco do pata rachado batendo. É o Lâmia que tá chegando. Little Demia. Ele tem nome, né, cara? Tem. E depois do filme A Bruxa, Black Phillip. Coisinha. Coisa ruim tá chegando, né? Tem vários nomes. Vamos lá. Você pode ouvir isso ardendo em chamas amanhã, você não sabe? É, pode ser que nos encontramos lá, todo mundo aqui, né? A gente vai se encontrar lá. O nosso podcast vai acontecer até se todo mundo for pro quinto dos infernos. Pode trazer uma notícia que chegou de último momento? Uma notícia de chupetão? Não. Nossa, de chupetão. Essa é coisa séria. Chegou o meu agente, a minha fonte, que eu não posso, como sempre a gente pode revelar a fonte, mas a gente sabe que tá rolando aí, assunto sério, Lava Jato. Eita porra! Né? É por isso que o Satanás tá vindo. É que foi citado, ele vai ter que falar com o Moro. É, não fui eu. Eu não tenho eu tenho certeza que ele só vai visitar a gente pra chegar lá e falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. E ele vai emitir uma nota dizendo... Que foi o Lula. Não, ele vai emitir uma nota dizendo... Leite de capivaras? Leite de mula manques? Toma o Mac e o mundo vai girar? Copos furados é desculpa de bêbados? Todo mundo vê os porres que eu tomo, mas ninguém vê os tops que eu levo. Pra Lava Jato, que, bom, todo mundo ouve falar e tal, e a gente já tem mais de 900 horas de depoimento, lista do Janot, né, teoria da conspiração. A lista já tá maior que a de Schindler. A lista, diz o Paulinho da Força que quem não tá nela é desprestigiado, né, esse é o Brasil. Maluf. Tá, é uma loucura. Maluf não tá. É. E aí, um desses depoimentos chamou atenção, né, um cara lá do, um portador lá da Odebrecht deu um depoimento. E no depoimento ele fala, nós entregamos um recurso pra quem sabe, aquela grana marota, aquela propina. Eu não sei, porque eu nunca tenho recurso. Então eles chamam de uma maneira bonita, né? Nós entregamos um recurso e o portador que ia levar essa grana, de repente, baixou as calças e revelou uma meia calça, né? De por debaixo, e aí o cara olha pra ele e fala, pô, mas uma meia calça? E o portador pega e fala, ah, não. Tô acostumado com a gente, isso é normal. Ele enfiou todo o dinheiro na minha calça. Pois é, ele podia levar, não sei, botar uma calça por baixo, né? Aqueles... Mas num mundo onde já enfiaram na cueca. Aí a gente pergunta pras mulheres: se você fosse levar dinheiro, seria mais confortável levar na minha calça? Minha calça já é uma coisa que é desconfortável pra caramba. É, né? Aquela eu odeio coisa. Usar. Se tiver frio, ok. No calor. Se tratando de dinheiro, eu enrolaria e enfiaria na bunda. É, dinheiro, né? Se tratando de dinheiro, e se alguém descobre esse dinheiro e eu perco ele, eu enrolaria e enfiaria na bunda. Cara, eu não teria problema nenhum, engoliria. O cara eu dissolveria e colocaria na pele. O cara eu faria com o inferno. A maneira mais legal de levar dinheiro ilícito, é óbvio, eu nunca levei nenhum dinheiro ilícito, mas se eu fosse ter oportunidade de levar, eu levaria num blazer, sabe aquele terno que você tem os espaços pra colocar? Ah, sim, que tem. Você tem a costura e tem coisas por dentro da costura. Isso, aquilo é legal. Não, mas cara, dinheiro. Eu levaria. Pra você que tá ouvindo, não quer dizer que eu sou um. PT, cara... PT, ó. Tem um pessoal aqui que. Ó, o currículo segue anexo aí pra vocês aí, PT. É só. Seria não, legal. Não. Seria... Currículo não. Segue o PowerPoint. Segue o PowerPoint. Segue o nosso PowerPoint, PT. Chama nós. A gente fez até um Harley Shake aqui pra você. Isso. Muito bem, senhoras e senhores, o podcast de hoje está chegando ao final, esse podcast que trouxe novidades, o que, Lígia? Importantíssimas. Novidades o que, Fabrício? Imprescindíveis. Novidades o que, Camila? Que a gente não poderia ficar sem saber. Novidades, diria eu, que novidades quadráticas. Host, por favor, elucide-me. Quadráticas? É. São novidades muito papelônicas. Tô na mesma, cara. Né, Fabrício? Sim. Novidades que são muito papelônicas, muito inexoráveis. Fala mais que nem o Mussum do que o juiz, por favor. novidades que são muito... novidades que são jornalísticas, mente perfeitas. A gente trouxe tanta informação assim, não é sensacionalista, né? Mas não, é tudo verdade. É pior que é tudo verdade. Gente, mas vamos dizer assim, foi notícias que não chegariam, que você não são vitais, não chegariam pra você normalmente. Então, eu gostaria que a gente terminasse da maneira que o Datena, né, termina os programas dele, porque eu não assisto, mas eu chego em casa, minha mãe tá assistindo o Datena, então eu sei como é que aquele maluco termina o programa dele. Ele sempre termina agradecendo, né, as pessoas por deixar ele entrar na casa dele, como se... Né, eu não deixo. Eu também não. Não, gente, é que nem vampiro, ele só pode entrar se você convide. Deixar. Isso, então eu gostaria de agradecer ao nosso ouvinte por ter deixado nós adentrar o ouvido dele, fone. A gente entrou gostoso. Mas é isso, o Assuntos Aleatórios é isso. Ele tá aqui pra quê? Ele tá aqui pra informar, ele tá aqui pra entreter e ele tá aqui pra estragar um pouco do tempo de cada um. Talvez deixar você um pouco mais burro? Talvez. Tá. Mas é Brasil. Cara, a gente vai falar tanta merda que você vai falar que nem o Mussum daqui pro resto da sua vida. É tempos. E todo dia você vai acordar preocupado com o Fiuk. Todo dia. Tomara que ele esteja bem agora. Ah, ele tá bem. Onde ele esteja, né? Onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja, que ele esteja bem. Tomara que não esteja uma lancha. Tomara que ele encontre a metade da laranja. Uma, né? Parte da carne e unha. É. Tomara que ele encontre o pai. Fiuk. É isso aí. Vamos lá, Lígia. Me dê aí pra mim a notícia da semana que vem junto com o seu tchau. Notícia da semana que vem é que entrevistamos o capeta e ele conta muitas novidades. Tchau, gente. Até semana que vem. Fabrício, qual seria a notícia da semana que vem? E já deixa o seu tchau. Notícia da semana que vem? Cara, notícia da semana que vem é que o Papatico vai para o Oriente Médio. Estão dizendo que é o fim de tudo. Vão tentar matar o Papatico. Não mata não, cara. O Papatico é legal, pô. Mas vai dar assunto essa semana aí. Boa noite. Tchau, galera. E aí, Camila, deixa sua notícia da semana que vem e deixa o seu tchau. Bom, a semana que vem é que nós vamos ter, o nosso e-mail vai estar cheio de PowerPoint que a gente vai ter recebido. A gente vai ter notícias de que a blogueira realmente usou a cera. E é isso, vai ficar nessa. Boa noite pra todo mundo, até a próxima. E eu vou deixando aqui a minha notícia da próxima semana. Na próxima semana, o diabo que apareceu, na verdade, era o Bruno do Acre. Opa! E ele veio trazendo uma informação que... Na verdade, ele era aquela gaivota que matou a pomba. Opa. E é isso. E ele se transformou num capiroto novamente pra dominar a Terra. Todos nós seremos sodomizados e currados. Fica aí essa mensagem positiva pra todos vocês. Um abraço e até a próxima, galera. Há um tempo atrás, na Ilha do Sol.